Conselheiros, 7. Não te aconselhes com quem te arma ciladas, e dos que te invejam esconde teu plano. 63. 8. Todo conselheiro apresenta o seu conselho, mas há conselheiros que visam o próprio interesse. 9. Guarda-te de recorrer a qualquer conselheiro e informa-te primeiro do que ele precisa, pois ele tem seus próprios interesses. 10. Não, ele vai lançar a sorte a teu respeito e o dizer, o teu caminho é bom. 11. Ao mesmo tempo que se coloca do outro lado, para ver o que te acontece. 12. Não te aconselhes com o invejoso, e de quem tem ciúme de te esconde os planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com um medroso, sobre a guerra, nem com o comerciante, sobre um negócio, nem com o comprador, sobre uma venda, nem com o invejoso, sobre um agradecimento. 13. Nem com o ímpio, sobre a piedade, nem com o desonesto, sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso, sobre um trabalho. 14. Nem com o assalariado por ano, sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso, sobre muito trabalho, a nenhum desses deves procurar, para conselho algum. 15. Ao contrário, frequenta quietamente a Deus, todo aquele que souberes que observa os mandamentos. 16. Cujo ânimo é semelhante ao teu e que, quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. 17. E não duvides do que te aconselha o coração, pois não tens ninguém mais fiel a ti do que ele. 18. De fato, o ânimo do homem intui às vezes melhor as coisas do que 7 sentinelas postadas no alto para vigiar. 19. Em todas estas coisas suplica ao Altíssimo para que dirija teu caminho na verdade. A palavra antes da ação. 20. Antes de qualquer tarefa, vem a palavra verdadeira, antes de cada ação, a decisão firme. 21. A raiz das decisões é o coração, e dele brotam 4 ramos, o bem e o mal, a vida e a morte, mas quem os domina é sempre a língua. 22. Há quem seja hábil para instruir a muitos, mas para si mesmo é inútil. 23. Há quem fale com sofismas e se torna detestável, de todo o banquete ficará excluído. 24. Não lhe foi dada a graça pelo Senhor, pois está totalmente desprovido de sabedoria. 25. Há quem seja sábio para si mesmo, e o fruto do seu bom senso está com ele. 26. Quem é sábio instrui o povo, e os frutos do seu bom senso são confiáveis. 27. O sábio será acumulado de bênçãos, e todos os que o virem o declararão feliz. 64. 28. A vida dos mortais tem os dias contados, os dias de Israel, porém, são sem conta. 29. O sábio herdará honra no meio do seu povo, e seu nome viverá para sempre. Temperança. 30. Filho, na tua vida ponha à prova a tua alma, vê se algo a prejudica e não lhe concedas. 31. Nem tudo convém a todos, e não a todos agrada qualquer coisa. 32. Não sejas ávido em banquete algum, e não te lance sobre todos os pratos. 33. Pois em muita comida entra a doença, e a intemperança conduz à cólica. 34. 31. Pela gula insaciável muitos pereceram, quem, porém, é sóbrio, prolonga a vida. Honra o médico. 38. Um honra o médico, porque ele é necessário, foi o Altíssimo quem o criou. 2. De Deus lhe vem a sabedoria, e do rei ele recebe presentes. 3. A ciência do médico faz andar de cabeça erguida, e diante dos grandes será louvado. 4. O Altíssimo faz sair da terra os medicamentos, e o homem sensato não os rejeita. 5. Não foi por um pedaço de madeira que ficou doce a água, para que as pessoas reconhecessem assim a força de Deus. 6. O Altíssimo deu aos homens a ciência, para que pudessem honrá-lo por suas maravilhas. 7. Com os remédios o médico acalma a dor e, com eles, o farmacêutico prepara os ungüentos. 8. Assim, suas obras não ficam inacabadas e a saúde se difunde sobre a terra. Cuida da saúde. 9. Filho, se adoeceres, não te descuides, mas roga ao Senhor, e ele há de curar-te. 10. Evita as faltas, torna reto o agir de tuas mãos e purifica teu coração de todo pecado. 11. Oferece incenso e a oblação de farinha fina, faze uma oferenda generosa conforme tuas possibilidades. 12. E recorre ao médico, pois também a ele o Senhor criou, e ele não se afaste de ti, pois tens necessidade de seus serviços. 65. 13. Chega o momento em que a cura está em suas mãos, 14 Pois também eles rogarão ao Senhor para que os dirija no diagnóstico certo e faça acontecer a cura. 15 Peca na presença daquele que o criou quem não se submete ao tratamento do médico. O luto. 16 Filho, derrama lágrimas por um falecido e põe-te a chorar, como quem recebeu um duro golpe. Segundo costume, encobre o cadáver e não desprezes a sua sepultura. 17 Chora amargamente, faz a lamentação. 18 E observa o luto, segundo ele merece, durante um dia ou dois, para evitar a maledicência, e depois consola-te da tristeza. 19 Pois da tristeza procede com rapidez a morte, e a tristeza do coração abate as forças. 20 Na solidão perdura a tristeza, e uma vida de pobre é maldição para o coração. 21 Não entregues teu coração à tristeza, mas afasta-a para longe de ti, lembra-te do teu fim. 22 Não continues recordando o morto, pois não há volta, em nada o ajudarás, e a ti mesmo prejudicarás. 23 Lembra-te do seu julgamento, que será também o teu, ontem para mim, hoje para ti. 24 Como o morto descansa, deixa também descansar a sua memória. Consola-te a seu respeito, quando tiver partido o seu espírito. As profissões. 25 A sabedoria do escriba é adquirida nas horas de lazer, quem diminui suas correrias, esse é que se encherá de sabedoria. 26 Como se tornará sábio quem conduz o arado e cuja glória consiste em manejar o aguilhão, aquele que guia bois e só se ocupa com isso, e sabe falar apenas de criação de gado. 27 Seu coração está ocupado com os sulcos que traça, as suas vigílias, com a forragem das bezerras. 28 O mesmo acontece com todo artesão e construtor, os quais, tanto de noite como de dia estão ocupados, e com aqueles que gravam as figuras dos sinetes, esforçando-se por variar os desenhos, eles empenham-se em reproduzir os modelos e fazem vigílias para concluir a obra. 29 Assim também o ferreiro, sentado à bigorna, atento ao trabalho com o ferro, o vapor do fogo cresta-lhe as carnes enquanto labuta no calor da fornalha. 66 30 O ruído do martelo atordoa seus ouvidos, enquanto seus olhos fixam o modelo a trabalhar. 31 Aplica seu coração em acabar os trabalhos, e amanhece para retocá-los com perfeição. 32 Do mesmo modo, o oleiro, sentado a trabalhar e girando o torno com os pés, continuamente preocupado com sua obra, pois todo o seu trabalho está contado. 33 Ele molda com o braço a argila e com os pés quebra-lhe a resistência. 34 Aplica seu coração em terminar o polimento e suas vigílias, para limpar a fornalha. 35 Todos esses fiam-se de suas mãos e cada um é sábio em seu ofício. 36 Sem eles, cidade alguma seria construída. 37 Nem se poderia aí habitar nem andar. Eles, porém, não serão procurados para o conselho do povo, nem terão lugar nas assembleias. 38 Não se sentarão na cadeira do juiz nem compreenderão as disposições das leis, não tornarão públicas a instrução e o direito, nem serão citados nos provérbios. 39 Entretanto, eles garantem os frutos do seu trabalho, e a sua solicitude está no exercício da sua arte. O escriba. 39 1 Aquele, porém, que amolda sua alma no temor de Deus e medita na lei do Altíssimo, esse é o que busca a sabedoria de todos os antigos e dedica seu tempo às profecias. 2 Esse preserva as narrativas dos homens célebres e penetra as subtilezas das parábolas. 3 Investiga o sentido oculto dos provérbios e aplica-se aos segredos das parábolas. 4 Presta serviço no meio dos grandes e apresenta-se diante dos príncipes. 5 Percorre as terras das nações estrangeiras, averiguando o que é bom e mal entre as pessoas. 6 Empenha o coração em acordar cedo, dirigindo-se ao Senhor que o criou e orando em presença do Altíssimo. 7 Abre sua boca para orar e pede perdão pelos próprios pecados. 8 Se o Senhor, em sua grandeza, o quiser, ele será repleto do espírito de inteligência. 9 Fará chover as palavras da sua sabedoria, e em sua oração louvará ao Senhor. 10 Conservará retos o seu conselho e a sua instrução, e aprofundará os segredos divinos. 11 No seu ensino ele exporá publicamente a instrução, e se gloriará na lei da aliança do Senhor. 12 Muitos louvarão a sua sabedoria, a qual jamais será esquecida. 67 13 Sua lembrança nunca se apagará, e seu nome vai ser recordado de geração em geração. 14. As nações hão de proclamar sua sabedoria e a assembleia celebrará o seu louvor. 15. Se viver muito, terá maior reputação do que mil outros, e se morrer, isso lhe terá sido útil. Convite a louvar o Senhor. 16. Continuarei refletindo e continuarei a falar, estou repleto como a lua cheia. 17. Escutai-me, filhos piedosos, e vossa carne florescerá como a roseira plantada sobre as águas correntes. 18. Como o incenso, trescalai um perfume suave, desabrochai em flores como lírio. 19. Elevai a voz e entoai cantos de louvor, bendizendo a Deus por todas as suas obras. 20. Proclamai a magnificência do seu nome e prorrompei na confissão do seu louvor, no cântico dos vossos lábios e nas harpas. Falai assim em vossa louvação. 21. As obras do Senhor são todas muito boas e tudo o que Ele ordenou acontecerá, a seu tempo. Não se deve dizer, que é isto, ou, para que, aquilo, pois todas as coisas terão sua utilidade a seu tempo. 22. Por sua palavra, a água se juntou como em represa, e, ao aceno de sua boca, os reservatórios das águas. 23. Pois as suas ordens acontece o que lhe agrada e não há quem diminua sua obra de salvação. 24. As obras de cada ser humano estão diante dele e não há nada escondido a seus olhos. 25. Seu olhar se estende de eternidade em eternidade, e não há nada que lhe cause admiração. 26. Não se deve dizer, que é isto, ou, para que aquilo, pois tudo foi criado segundo a sua finalidade. Bênção transbordante. 27. A sua bênção recobre tudo como um rio e, como o dilúvio, inebriou o deserto. 28. Assim também a sua ira dispersará as nações que não o procuraram. 29. Como quando mudou as águas em Salmoura. Os seus caminhos são retos para os santos, mas, para os pecadores, a ira divina os enche de obstáculos. 30. Desde o princípio, as coisas boas foram criadas para os bons assim como, para os pecadores, bens e males. 68. 31. Para a vida humana, eis as coisas mais necessárias, a água, o fogo, e o ferro, o sal, o leite, a farinha de trigo e o mel, o sumo da uva, o óleo e a roupa. 32. Todas essas coisas são boas para os santos, mas para os ímpios e pecadores convertem-se em males. O tempo e o vento. 33. Há ventos que foram criados para o castigo, os quais, enfurecendo-se, aumentam seus flagelos. 34. Chegado o tempo de destruir, desencadeiam sua violência e acalmam o furor daquele que os fez. 35. Fogo e granizo, fome e morte, tudo isso foi criado para o castigo. 36. Os dentes das feras, escorpiões e serpentes, a espada vingadora para a ruína dos ímpios. 37. Todos se alegram por executar suas ordens, sobre a terra estarão preparados para quando necessário e, no momento oportuno, não transgredirão sua palavra. Todas as obras do Senhor são boas. 38. Eis porque, desde o princípio, tive a certeza, aconselhei-me, refleti e deixei escrito. 39. Todas as obras do Senhor são boas, e Ele provê a utilidade de todas na hora certa. 40. Não se pode dizer, isto é pior do que aquilo, porque tudo, a seu tempo, será comprovado. 41. E agora, de todo o coração e com a vossa boca, cantai, e bendizei o nome do Senhor. As dificuldades da vida humana. 40. Uma penosa ocupação foi dada a todos os mortais e pesado jugo oprime os filhos de Adão, desde o dia em que saem do ventre de sua mãe até o dia da volta para a mãe comum. 2. Objeto de suas reflexões e temor do seu coração é a descoberta do que os espera, o dia do seu fim. 3. Desde aquele que está sentado em trono glorioso até o humilhado na terra e na cinza. 69. 4. Desde quem veste púrpura e cinge a coroa até quem está coberto de linho cru, tudo é furor, inveja, inquietação, agitação, temor da morte, ressentimento, discórdia. 5. Até no tempo do repouso, sobre a cama, o sono da noite apenas alterna os cuidados. 6. Um pouco de repouso, quase nada e logo, em sonho, estão aflitos como se fosse de dia. 7. Perturbam-se com as visões do coração, como quem tivesse escapado da batalha, no tempo do sono necessário, despertam e se admiram do vão temor. 8. Para todo ser de carne, do homem ao animal, mas, para os pecadores, sete vezes mais, nove morte, sangue, dissensão e espada, opressões, fome, destruição e flagelos. 10 Para os iníquos foram criadas todas essas coisas, e por causa deles é que veio o dilúvio. 11 Tudo o que vem da terra volta para a terra, e tudo o que vem das águas volta para o mar. Bens falsos e bens verdadeiros. 12 Todo suborno e toda iniquidade perecerão, mas a fidelidade permanece eternamente. 13 As riquezas dos injustos secarão como a torrente no deserto e passarão como o trovão que ribomba na tempestade. 14 Como o justo se alegra, abrindo as mãos, assim os prevaricadores, no fim, perecerão. 15 Os rebentos dos ímpios não multiplicarão seus ramos, como raízes impuras no topo da rocha. 16 A folhagem que cresce à flor das águas e na beira do rio será arrancada antes de qualquer outra erva. 17 Mas a bondade é como um jardim de bênçãos, e a esmola permanece para sempre. O que é melhor? 18 A vida de um autônomo e mesmo a de um operário é relativamente boa, mas, acima deles, a de quem encontrar um tesouro. 19 Filhos e a edificação de uma cidade perpetuam o nome, mas acima disto está a mulher irrepreensível. 20 Vinho e música alegram o coração, mas o amor da sabedoria excede ambas as coisas. 21 Flauta e harpa tornam suave a melodia, mas acima de ambas está a língua suave. 22 Graça e beleza são o desejo dos olhos, mas acima de ambas estão as verdes plantações. 23 Amigo e companheiro auxiliam-se mutuamente a seu tempo, mas, mais do que eles, mulher e marido. 70 24 Irmãos e ajuda são úteis no tempo da tribulação, mas, acima de ambos, a esmola é que liberta. 25 Ouro e prata dão firmeza aos pés, mas acima de ambos está um conselho conveniente. 26 Riquezas e forças exaltam o coração mais, acima delas, o temor do Senhor. 27 Com o temor do Senhor, nada falta, com ele, não é preciso procurar socorro. 28 O temor do Senhor é como um jardim de bênçãos, e a sua proteção está acima de toda a glória. A mendicância. 29 Filho, não sejas indigente enquanto vives, é melhor morrer do que viver como indigente. 30 Aquele que fica olhando para a mesa de estranhos não leva uma vida que mereça esse nome, com essas comidas mancha até a alma. 31 Quem é instruído e educado, porém, dela se guardará. 32 Na boca do desavergonhado a mendicância é doce, mas em seu ventre arderá como fogo a morte. 41 Ó morte, quão amarga é a tua lembrança para o homem que vive em paz entre seus bens. 2 Para quem vive tranquilo e é bem-sucedido em tudo, e que ainda tem forças para gozar do prazer. 3 Ó morte, é boa a tua sentença para o indigente, e para aquele cujas forças diminuem. 4 Para o já decrépito em idade e preocupado com tudo, que perdeu a confiança e a quem falta paciência. 5 Tu, porém, não temas a sentença da morte. Lembra-te dos que existiram antes de ti e dos que virão depois de ti. 4 É sentença proferida pelo Senhor para todo ser vivo. 6 Por quê? Pois, resistir ao beneplácito do Altíssimo, sejam 10, ou 100, ou 1000 anos. 7 Não há, no mundo dos mortos, discussão sobre a vida. O castigo dos ímpios nos seus filhos. 71 8 Abomináveis se tornam os filhos dos pecadores e os que frequentam as moradas dos ímpios. 9 Perecerá a herança dos filhos dos pecadores, e sobre a sua descendência recairá a desonra. Desde um pai ímpio queixam-se os filhos, porque por causa deles são desonrados. 11 Ai de vós, homens ímpios, que abandonastes a lei do Senhor Altíssimo. 12 Se nasceis, é para a maldição que nasceis, quando morrerdes, é na maldição que está a vossa parte. 13 Tudo o que é da terra, volta para a terra, assim também os ímpios, que vem da maldição para a ruína. A reputação permanece. 14 O luto das pessoas concerne a seus corpos, mas dos pecadores será apagado até o nome. 15 Toma cuidado com a tua reputação, pois ela vai durar para ti mais do que mil tesouros, por valiosos que sejam. 16 Uma vida feliz dura certo número de dias, mas o bom nome permanece para sempre. 17 É melhor aquele que esconde sua ignorância do que aquele que esconde a sua sabedoria. De fato, sabedoria escondida é tesouro invisível, que utilidade há neles? 18 Conservai em paz esta instrução, meus filhos, do que se envergonhar. 19. Entretanto, respeitai o meu parecer. 20. Não é bom observar toda reverência, e nem toda vergonha é aprovada. 21. Envergonhai-vos diante de pai e mãe por causa da libertinagem, e diante do governante e da autoridade, por causa da mentira. 22. Diante do príncipe e do juiz, por causa do delito, e diante da assembleia e do povo, por causa da impiedade. 23. Diante do companheiro e do amigo, por causa da injustiça, e na vizinhança onde moras, por causa do furto. 24. Envergonha-te diante da verdade de Deus e de sua aliança, por apoiar os cotovelos sobre a mesa. 21. Por desdenhar o que dás ou o que recebes. 25. Por não responder para os que te saudam, por dirigir olhares à prostituta, por evitar o encontro com um parente. 72. 26. Por tirar uma parte e não restituir. 27. Por olhar para a mulher do próximo, pela curiosidade para com a sua serva, não te aproximes do seu leito. 28. Envergonha-te diante dos amigos, por palavras injuriosas, e não ofendas, depois de dar. 42. Envergonha-te ainda, por repetir palavra ouvida e por revelar segredo escondido. É assim que realmente não te envergonharás, mas encontrarás graça diante de todos. Do que não se envergonhar? Não te envergonhes, porém, das seguintes coisas, e não faças acepção de pessoas, a ponto de pecar: 2. Da lei do Altíssimo e da sua aliança, e da sentença que faz justiça, mesmo ao ímpio; 3. De fazer as contas com os sócios e companheiros de viagem e da partilha da herança alheia; 4. Da exatidão da balança e dos pesos e da compra de muito ou de pouco; 5. Não te envergonhes, também, do preço da compra do que foi negociado e, ainda, da frequente correção dos filhos, e de fazer sangrar as costas do servo mau. 6. Com mulher curiosa, é bom lacrar os documentos. 7. Onde são muitas as mãos, passa a chave, e o que entregas em depósito, faze contar e pesar; o que deres e receberes, anota por escrito. 8. Não te envergonhes de corrigir o insensato e tolo, nem o velho, acusado de libertinagem. Assim te mostrarás realmente instruído e receberás a aprovação de todos, o pai e suas filhas. Uma preocupação. 9. Uma filha é para o pai preocupação secreta, e a inquietação por ela tira o sono, na adolescência, para que não passe da idade, se já casada, para que não seja repudiada, desde enquanto virgem, para que não seja violada e se encontre grávida na casa paterna, desposada com seu marido, para que não incorra em falta, ou, coabitando com ele, para que não fique estéril. 73. 11. Em relação à filha desenvolta, redobra a vigilância, para que não te faça cair na zombaria dos teus inimigos, na maledicência da cidade e no desprezo da plebe, e te envergonhe no ajuntamento do povo. 12. Que ela não exiba a beleza para qualquer homem e não frequente a companhia das mulheres casadas. 13. Pois, assim como é da roupa que sai a traça, assim é da mulher que procede a malícia feminina. 14. É melhor a dureza do homem que a indulgência da mulher; a mulher desavergonhada expõe à infâmia. A sabedoria na criação e na história, louvor de Deus na criação. 15. Vou agora recordar as obras do Senhor, e aquilo que vi, vou descrever. Pelas palavras do Senhor foram feitas as suas obras, e de acordo com a sua vontade realizou-se a sua decisão. 16. O Sol brilhante contempla todas as coisas, e a obra do Senhor está cheia da sua glória. 17. E os anjos do Senhor não são capazes de descrever todas as suas maravilhas. O Senhor confirmou os seus exércitos, para que continuassem firmes diante de sua glória. 18. Ele sonda o abismo e o coração humano, e penetra em todas as suas astúcias. 19. Pois o Senhor conhece toda a ciência e controla os sinais do tempo; ele manifesta o que passou e o que vai acontecer, e revela os vestígios das coisas ocultas. 20. Nenhum pensamento lhe escapa e nenhuma palavra lhe fica escondida. 21. Põe em ordem as maravilhas de sua sabedoria, pois só ele existe antes dos séculos e para sempre. 22. Nada lhe é acrescentado e nada tirado, e ele não precisa do conselho de ninguém. 23. Como são desejáveis todas as suas obras, até a menor centelha que se possa contemplar. 24. Tudo isso vive e permanece para sempre, e em todas as circunstâncias tudo lhe obedece. 25. Todas as coisas existem aos pares, uma frente à outra, e ele nada fez de incompleto. 26. Uma coisa completa a bondade da outra. Quem, pois, se fartará de contemplar a sua glória? O sol. 74. 43. Um glória das alturas é o límpido firmamento, eis a visão do céu num espetáculo de glória. 2. O sol, aparecendo, proclama, ao sair, coisa maravilhosa é a obra do excelso. 3. No seu meio-dia abrasa a terra, quem poderá resistir diante do seu ardor? 4. Como quem acende a fornalha para os trabalhos a fogo, o sol queima as montanhas 3 vezes mais, exalando vapores ardentes e, refulgindo com seus raios, ofusca os olhos. 5. Grande é o Senhor, que o criou e a cujas ordens ele acelera a rota. A lua, as estrelas, o arco-íris. 6. Também a lua, pontual em suas fases, indica as datas e é um sinal do tempo. 7. Da lua vem o sinal do dia festivo, é um luzeiro que diminui até desaparecer. 8. É dela que o mês recebe o nome, enquanto cresce maravilhosamente até ficar cheia. 9. Instrumento dos exércitos celestes, ela rebrilha esplendidamente no firmamento do céu. 10. Beleza do céu é o brilho das estrelas, iluminando o mundo nas alturas do Senhor. 11. As ordens do santo ficarão, segundo seu preceito, sem jamais falharem em seus postos de vigia. 12. Vê o arco-íris e bendize quem o fez, magnificamente belo em seu esplendor. 13. Ele cinge os céus com um círculo de glória, pelas mãos do Altíssimo estendido. Neves, granizo, tormentas. 14. Com a sua vontade faz cair rapidamente a neve, e lança os relâmpagos do seu julgamento. 15. Por causa disso, abrem-se os seus depósitos e as nuvens esvoaçam, como pássaros. 16. Em sua grandeza ele condensa as nuvens, e as pedras do granizo se fragmentam. 17. A voz do seu trovão faz tremer a terra e à sua vista balançam-se os montes. Por sua vontade sopra o vento do sul. 18. A tempestade do norte e o redemoinho do vento. 19. Ele espalha a neve como pássaros que descem, como a descida de gafanhotos que pousam. 20. A beleza da sua alvura arrebata os olhos e, quando ela cai, o coração se extasia. 21. Como sal sobre a terra ele derrama a geada, a qual, congelando, torna-se como pontas de espinhos. 75. 22. O vento frio do norte põe-se a soprar, faz condensar-se o gelo sobre a água, sobre qualquer lago ou lagoa se abate, como de uma couraça revestindo a água. 23. É ainda o vento que devora as montanhas e abrasa o deserto, consumindo verde como fogo. 24. O remédio de tudo isso é a névoa que vem rápida, e o orvalho, que sucede ao calor, traz alegria. A água navegável. 25. Com seu desígnio, o Senhor aplacou o oceano e nele plantou as ilhas. 26. Os que navegam pelo mar descrevem seus perigos, e ficamos admirados com o que ouvimos a respeito. 27. Há nele coisas estranhas e maravilhosas, vários tipos de feras e animais e criaturas monstruosas. 28. Pelo Senhor, porém, seu mensageiro chega à meta e por sua palavra se coadunam todas as coisas. Resumo do louvor. 29. Por muito que digamos, ainda nos faltarão palavras. Eis, pois, o resumo dos discursos. Ele é tudo. 30. Glorificando-o, de que seremos ainda capazes? Pois ele é grande, acima de todas as suas obras. 31. O Senhor é terrível e soberanamente grande, e admirável é seu poder. 32. Glorificando-o, exaltai o Senhor quanto puderdes, pois estará sempre mais acima, e admirável é sua grandeza. 33. 34. Para exaltá-lo redobrai as forças, e não vos canseis, pois não chegareis ao fim. 35. Quem jamais o viu, para poder descrevê-lo? E quem o engrandecerá, como ele é? 36. Muitas coisas escondidas são ainda maiores, pois vimos apenas poucas das suas obras. 37. O Senhor é quem fez todas as coisas e, aos que agem com piedade, concedeu a sabedoria. Elogio dos antepassados, abertura. 44. 76. 1. Elogio dos antepassados, façamos o elogio dos homens ilustres nossos antepassados através das gerações. 2. O Senhor manifestou uma imensa glória, a sua grandeza desde os tempos antigos. 3. Alguns exerceram o poder em seus domínios, foram renomados em força e dotados de prudência, e expressaram-se em profecias. 4. Outros guiaram o povo com seus conselhos e com a sua habilidade em escrever, e na sua instrução estavam as palavras da sabedoria. 5. Outros, ainda, excogitaram cantos melodiosos e compuseram os poemas das escrituras. 6. Outros foram ricos e dotados de força, zelosos na busca da beleza e viveram em paz nas suas casas. 7. Todos esses alcançaram glória entre as gerações do seu povo, já louvados desde os dias de sua vida. 8. Os que deles nasceram deixaram um nome que faz recordar os seus louvores. 9. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também, depois deles. Desde agora, porém, falemos dos homens de bem, pois seus gestos de bondade não foram esquecidos, uns e eles permanecem com os seus descendentes, seus netos são a sua melhor herança. 12. A descendência deles mantém-se fiel às alianças e, graças a eles, também os seus filhos. 13. A descendência deles permanece para sempre, e sua glória não lhe será tirada. 14. Seus corpos estão sepultados na paz e seu nome dura através das gerações. 15. Os povos proclamarão a sua sabedoria e a assembleia vai celebrar o seu louvor. Enoque, Noé. 16. Enoque agradou a Deus e foi arrebatado ao paraíso, para levar a conversão às nações. 17. Noé foi reconhecido como o perfeito justo, e no tempo da cólera tornou-se mediador da reconciliação. 18. Graças a ele sobreviveu um resto na terra, quando houve o dilúvio. 19. Com ele foram firmadas alianças eternas, para que ninguém mais fosse aniquilado pelo dilúvio. Abraão, Isaac e Jacó. 77. 20. Abraão, grande pai de uma multidão de nações, não teve mácula em sua glória. 20. Observou a lei do Altíssimo e fez com ele uma aliança. 21. Ratificou esta aliança na sua carne e foi reconhecido fiel na prova. 22. Por isso, com juramento Deus lhe prometeu abençoar todas as nações em sua descendência, multiplicando-a como o pó da terra. 23. Exaltou a sua posteridade como as estrelas, dando-lhe em herança o território de um mar a outro, e desde o rio até as extremidades da terra. 24. Também a Isaac renovou o juramento por causa de Abraão, seu pai. 25. O Senhor lhe deu a bênção de todas as nações e confirmou a aliança sobre a cabeça de Jacó. 26. Distinguiu com suas bênçãos e deu-lhe a herança, dividiu em partes e a distribuiu entre as 12 tribos. Moisés. 27. Fez sair dele um homem de bem que encontrou o favor aos olhos de todos. 45. Um Moisés, amado por Deus e pela humanidade, e cuja memória é abençoada. 2. Deus o fez semelhante aos anjos em glória e tornou-o poderoso para o terror dos inimigos. 3. Por suas palavras multiplicou prodígios e glorificou-o em presença dos reis, deu-lhe mandamentos para o seu povo e fez-lhe ver a sua glória. 4. Por sua fidelidade e mansidão, Deus o santificou, e o escolheu entre todos os viventes. 5. Fez-lhe ouvir a sua voz e introduziu-o na nuvem. 6. Deu-lhe, face a face, os mandamentos, uma lei de vida e de instrução, para ensinar a Jacó sua aliança e seus preceitos a Israel. A Arão. 7. Exaltou também a Arão, santo como ele, seu irmão, da tribo de Levi. 8. Confirmou para ele uma aliança eterna, deu-lhe o sacerdócio do seu povo, encheu-o de felicidade e de glória. 78. 9. E o cingiu com uma veste gloriosa, revestiu-o com magnificência perfeita e o coroou pelas insígnias da sua dignidade. 10. Deu-lhe as vestes de baixo, a túnica e o manto, e circundou-o com sininhos de ouro e muitas romãs em volta. 11. Isto, para que retinissem quando ele andava e o som fosse ouvido no templo, como memorial para os filhos do seu povo. 12. Havia ainda a estola sagrada bordada artisticamente em ouro, jacinto e púrpura, o peitoral do julgamento e seu símbolo. 13. Com o tecido de fios de escarlate, obra de artista, e as pedras preciosas sobre o peitoral. Estas eram incrustadas em ouro, obra de joalheiro, como memorial, numa inscrição gravada segundo o número das tribos de Israel. 14. Por cima do turbante, um diadema de ouro e a lâmina com o sinal da santidade, honra gloriosa, obra aprimorada e encanto dos olhos, beleza perfeita. 15 ornamentos tão belos nunca houve antes dele. 16 Estrangeiro algum jamais os revestirá, mas somente seus filhos e seus descendentes, por todas as gerações. 17 Seu sacrifício é consumido ao fogo diariamente, duas vezes por dia, sem cessar. 18 Moisés consagrou-lhe as mãos e o ungiu com o óleo santo. 19 Foi-lhe, pois, concedido por aliança eterna, a ele e à sua descendência, enquanto durar o céu, servir ao Senhor e exercer o sacerdócio, e abençoar o povo em seu nome. 20 Escolheu dentre todos os viventes para oferecer sacrifício a Deus, incenso e gorduras. 21 Deu-lhe autoridade sobre seus preceitos e sobre o teor dos mandamentos, para ensinar a Jacó seus testemunhos e iluminar Israel mediante a lei. 22 Mais estranhos sublevaram-se contra ele e por inveja o cercaram no deserto, aqueles que estavam com Datã e Abiram e o bando de Coré, raivosos e furiosos. 23 O Senhor Deus viu e se indignou, e foram consumidos pelo ímpeto de sua ira. 24 E Deus suscitou contra eles prodígios tremendos, e os exterminou com chamas de fogo. 25 E aumentou ainda mais a glória de Arão, atribuindo-lhe uma herança e partilhando com ele as primícias dos frutos da terra. 26 Assegurou-lhes, sobretudo, pão em abundância, pois eles comerão dos sacrifícios do Senhor, dados a ele e à sua descendência. 27 Em contrapartida, não recebem herança na terra das nações nem entre o povo há uma parte para eles, pois Deus mesmo é a sua porção e herança. 79 Finéias 28 Finéias, filho de Eleazar, é o terceiro em glória, zeloso no temor do Senhor. 29 Permaneceu firme, em favor do seu povo, no meio da apostasia, por sua bondade e prontidão, agradou a Deus, em favor de Israel. 30 Por isso, Deus lhe confirmou uma aliança de paz, constituindo o príncipe do santuário e de seu povo, a fim de que a dignidade sacerdotal pertencesse a ele e à sua descendência para sempre. 31 Na aliança com Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá, a herança passou a um só de seus filhos, mas a herança de Arão se estende à barra inversa a todos os seus descendentes. Que Deus vos dê sabedoria no coração, ó sacerdotes, para governardes o seu povo com justiça, a fim de não se abolirem os seus bens nem a sua glória, pelas gerações eternas. Josué e Caleb 46 Um valente na guerra. Assim foi Josué, filho de Num, sucessor de Moisés no ofício profético, ele que, fazendo jus ao nome dois, mostrou-se grande para salvar os eleitos de Deus, para castigar os inimigos que se lhe opunham e dar a Israel a posse da sua herança. 3 Que glória não alcançou ele quando, levantando os braços, brandia a espada contra as cidades. 4 Quem foi capaz de resistir-lhe, quando ele conduzia as guerras do Senhor? 5 Não foi por ordem sua que o sol parou, e que um dia se transformou em dois. 6 Invocou o Altíssimo Poderoso enquanto os inimigos o atacavam de todos os lados, e o grande Senhor o ouviu, lançando pedras de granizo de violência extraordinária. 7 Caiu sobre a nação inimiga e na encosta destruiu os adversários. 8 Para que as nações reconhecessem a força de suas armas e soubessem que estavam combatendo contra Deus. De fato, ele seguia sempre poderoso. 9 Já nos dias de Moisés agiu com lealdade, assim como Caleb filho de Jefoné, contrapôs-se à multidão e, impedindo o povo de pecar, fez cessar a murmuração maligna. 10 Só eles dois foram poupados, entre 600 mil guerreiros, para serem introduzidos na sua herança, na terra onde corre o leite e o mel. 80 11 E o Senhor deu a Caleb grande vigor, o qual o acompanhou até a velhice. Assim ele podia subir aos pontos mais altos da terra que a sua descendência obteve em herança. 12 Assim, todos os filhos de Israel puderam ver como é bom seguir o Senhor. Os juízes. 13 Vêm depois os juízes, cada um com seu nome, cujo coração não se corrompeu e que não se apartaram do Senhor. 14 Abençoada seja a sua memória. Seus ossos rebrotem de seus túmulos. 15 E seu nome seja renovado nos filhos desses santos varões. Samuel. 16 Amado do seu Senhor, Samuel, profeta do Senhor, estabeleceu a realeza e ungiu príncipes entre o seu povo. 17 Julgou a comunidade segundo a lei do Senhor e Deus visitou Jacó. 18 Por sua fidelidade, Samuel foi comprovado como profeta e reconhecido pelas suas palavras como vidente fidedigno. 19 Invocou o Senhor Todo-Poderoso quando os inimigos o acossavam de todos os lados, imolando um cordeiro ainda a tenro. 20 E o Senhor trovejou do céu, com grande estrondo fazendo ouvir a sua voz. 21 E destroçou os príncipes de Tiro e todos os chefes dos filisteus. 22 Antes da hora de repousar para sempre, deu este testemunho diante do Senhor e de seu ungido: de ninguém recebi dinheiro algum nem sequer sandálias. E não houve quem o acusasse. 23 Mesmo depois de adormecido profetizou, tornando conhecido e mostrando ao rei o fim da sua vida. Levantou da terra a sua voz, na profecia, para apagar a iniquidade do seu povo. Natã e Davi. 47 Um depois dele surgiu Natã como profeta, nos dias de Davi. 81 Dois como a gordura que se separa do sacrifício de comunhão, assim também sobressai Davi, entre os filhos de Israel. 3 Brincou com leões como se fossem cordeiros e com ursos da mesma forma, como se fossem cordeirinhos. 4 Não foi ele quem, ainda jovem, matou o gigante e cancelou do seu povo a desonra. 5 Ao voltear com a mão afunda, ele abateu a arrogância de Golias. 6 Pois invocou o Senhor, o Altíssimo, e este deu força ao seu braço direito para acabar com um poderoso guerreiro e exaltar o poder do seu povo. 7 Assim foi que o glorificaram por 10 mil e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa gloriosa. 8 Pois esmagou os inimigos por toda a parte e humilhou os filisteus, seus adversários, abatendo até hoje seu poder. 9 Em todas as suas obras dava graças ao santo e excelso, com palavras de louvor. 10 De todo o coração louvava o Senhor, tanto ele amava a Deus, seu Criador. 11 Diante do altar estabeleceu cantores, para seu canto compondo suaves melodias. 12 Deu grande esplendor às festas e organizou as solenidades ao longo de todo o ano, fez com que louvassem o santo nome do Senhor e o santuário ficava repleto de sons desde a aurora. 13 O Senhor perdoou-lhe seus pecados e exaltou para sempre o seu poder. Concedeu-lhe aliança real e um trono glorioso em Israel. Salomão. 14 Sucedeu a Davi um filho sábio, o qual, graças a ele, viveu em segurança. 15 Salomão reinou em tempo de paz e Deus concedeu-lhe tranquilidade nas fronteiras, a fim de que construísse uma casa para seu nome e estabelecesse um santuário para sempre. 16 Como eras instruído em tua juventude, de inteligência cheio como um rio. 17 Tua alma recobriu a terra, e tu a encheste com sentenças enigmáticas. Teu nome chegou até as ilhas longínquas e foste amado pela tua paz. 18 Por teus cânticos e provérbios, parábolas e interpretações, todos os países te admiraram. 19 Em nome do Senhor Deus, aquele que se chama o Deus de Israel. 20 Amontoaste ouro como estanho, multiplicaste prata como chumbo. 21 Mas entregaste teus flancos às mulheres e foste subjugado em teu corpo. 22 Manchaste a tua glória e profanaste a tua descendência, a ponto de fazer vir a cólera contra teus filhos e a aflição, por causa da tua insensatez. 82 23 Teu império foi dividido em dois e de Efraim surgiu um reino rebelde. 24 Deus, porém, não renuncia à sua misericórdia e não enfraquece nem cancela nenhuma de suas palavras. Por isso não deixará faltar os descendentes do seu eleito na sua linhagem, e não extinguirá a linhagem daquele que amou ao Senhor. 25 Assim deu a Jacó um resto e a Davi, uma estirpe nascida dele, Roboão e Jeroboão. 26 E Salomão repousou com seus pais, 27 deixando atrás de si um descendente. 28 Foi Roboão, causa da loucura da nação e desprovido de prudência, que causou a revolta do povo com a sua decisão. 29 Quanto a Jeroboão, filho de Nabate, foi ele quem fez Israel pecar e ensinou a Efraim o caminho do pecado. 30 E os pecados deles multiplicaram-se tanto, que Deus os expulsou da sua própria terra. 31 Excogitaram toda sorte de iniquidades, até que a vingança caísse por cima deles. Elias, O profeta arrebatado por Deus. 48. 1. O profeta Elias surgiu como fogo, e sua palavra queimava como tocha. 2. Fez vir sobre eles a fome e, no seu zelo, reduziu-os a bem poucos. 3. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo por 3 vezes. 4. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios. Quem poderia vangloriar-se de ser semelhante a ti? 5. Tu, que da morte levantaste um falecido, dos abismos, pela palavra do Senhor. 6. Tu, que precipitaste reis na ruína e do cetro despojaste homens ilustres, destruindo com facilidade o seu poder. 7. Tu, que ouviste censuras no Sinai e decretos de vingança no Horebe. 8. Tu ungiste reis para executar a desforra e profetas, para te sucederem. 9. Foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo. 83. Deis tu, de quem está escrito que estás reservado, nos tempos futuros, para acalmar a ira do Senhor antes que se desencadeie, reconduzir o coração dos pais aos filhos e restabelecer as tribos de Jacó. 11. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. 12. Nós também, com certeza, viveremos, mas, após a morte, não será como o teu nosso nome. Eliseu e o povo depois dele. 13. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão, Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida não temeu príncipe algum, e ninguém o superou em poder. 14. Nada estava acima de suas forças e, mesmo morto, seu corpo profetizou. 15. Durante a vida realizou prodígios e, mesmo na morte, suas obras foram maravilhosas. 16. Apesar de tudo isso, o povo não se arrependeu nem se afastaram de seus pecados, até que foram expulsos de seu país e dispersos por toda a terra. 17. Restou apenas um povo pouco numeroso e um príncipe na casa de Davi. 18. Alguns dentre estes fizeram o que agrada a Deus. Outros, porém, multiplicaram seus pecados. Ezequias e Isaías. 19. Ezequias fortificou sua cidade e trouxe água para dentro dela. Com ferro cavou um rochedo e construiu um reservatório para as águas. 20. No seu reinado, Senaquerib mandou uma expedição sob o comando de Rabsaces, e levantou a mão contra Sião, mostrando-se soberbo, louco de poder. 21. Então estremeceram seus corações e suas mãos, sentindo dores como mulheres no parto. 22. E invocaram o Senhor misericordioso, estendendo as mãos e levantando-as para ele, e o santo ouviu logo a sua voz. 23. Não se recordou mais dos seus pecados nem os entregou a seus inimigos, mas purificou-os pelas mãos de Isaías, o santo profeta. 24. Feriu o acampamento dos assírios e seu anjo os exterminou. 25. Pois Ezequias fez o que agradou a Deus e manteve-se firmemente no caminho de Davi, seu pai, segundo lhe indicara o profeta Isaías, grande e fiel em suas visões. 26. Nos seus dias o sol retrocedeu e ele prolongou a vida do rei. 84. 27. Com grande inspiração viu as últimas coisas e consolou os que choravam em Sião. 28. Mostrou as coisas futuras até a eternidade e as coisas ocultas, antes que acontecessem. Josias. 49. 1. A memória de Josias é como uma mistura de aromas, preparada pela arte do perfumista. 2. Em todas as bocas a sua lembrança é doce como o mel, e como música, num banquete com vinho. 3. Ele foi divinamente dirigido para a conversão do seu povo e eliminou as abominações da impiedade. 4. Dirigiu para o Senhor o seu coração e em dias de pecado fortaleceu a piedade. Os últimos reis de Judá. Jeremias. 5. Com a exceção de Davi, Ezequias e Josias, todos os reis de Judá pecaram. 6. Pois abandonaram a lei do Altíssimo e desprezaram o temor de Deus. 7. Entregaram seu reino a outros e a sua glória a uma nação estrangeira. 8. E os inimigos incendiaram a cidade eleita do santuário e tornaram desertas suas ruas, segundo a predição de Jeremias 9. Pois o haviam maltratado, aquele que desde o ventre de sua mãe fora consagrado como profeta para arrancar, destruir e fazer perecer, mas também para edificar e plantar e renovar. Ezequiel e os 12 profetas. Desde Ezequiel teve a visão da glória, que Deus lhe mostrou no carro dos querubins. 11. Pois recordou-se dos inimigos na chuva torrencial, mas beneficiou os que demonstraram andar por caminhos retos. 12 Quanto aos 12 profetas, que seus ossos rebrotem de seus túmulos, pois fortaleceram Jacó e o resgataram por sua virtude fiel. Zorobabel, Josué, Neemias. 85. 13 Como engrandecermos Zorobabel? Ele é como um sinete na mão direita. 14 Como é também Josué, filho de Josedeque. Em seus dias edificaram a casa do Senhor, e reergueram o templo, consagrado ao Senhor e destinado a uma glória eterna. 15 Também Neemias, sua memória é duradoura, pois reergueu nossas muralhas destruídas, restaurou as portas e os ferrolhos, e tornou a levantar nossas casas. Os mais louváveis. 16 Mais ninguém, sobre a terra, foi criado igual a Enoque, o qual da terra foi arrebatado. 17 Nem como José nasceu alguém assim, príncipe entre os irmãos, sustentáculo do seu povo. 18 Até seus ossos foram honrados e após a morte profetizaram. 19 Sete sem foram glorificados na história humana, mas, acima de toda criatura vivente, na origem, está Adão. Liturgia do sumo sacerdote Simão. 50 Um Simão, filho de Onias sumo sacerdote, em sua vida restaurou a casa barra inversa do Senhor e em seus dias fortificou o templo. 2 Os fundamentos do templo foram por ele construídos, bem como o embasamento elevado do muro do templo. 3 Nos seus dias foi talhado o reservatório das águas, uma cisterna imensa, tão grande como o mar. 4 Ele defendeu de ladrões o seu povo e o fortaleceu contra a eventualidade de um cerco. 5 Como era esplêndido, quando olhava desde a tenda sagrada, ao sair da casa do véu. 6 Era como a estrela da manhã no meio da névoa, como a lua cheia nos dias da festa. 7 Como o sol resplandecendo sobre o templo de Deus, como o arco-íris brilhando entre nuvens de glória. 8 Como a flor das roseiras nos dias da primavera, como os lírios junto às fontes das águas, como a vegetação do Líbano nos dias do verão. 9 Era como o fogo radiante e o incenso ardendo ao fogo, desde como um vaso de ouro maciço, ornado de toda espécie de pedras preciosas. 86 11 Como a oliveira carregada de frutos e como o cipreste que se eleva até as nuvens, quando revestia seu manto de glória e se adornava com a perfeição da magnificência. 12 Ao subir os degraus do altar santo, enchia de glória o recinto do santuário. 13 Ao receber das mãos dos sacerdotes as porções das vítimas, estando ele de pé junto ao altar, seus irmãos ao redor formavam uma coroa como mudas de cedro no Monte Líbano. 14 E o circundavam como ramos de palmeira. Todos os filhos de Arão com suas vestes esplêndidas, 15 Com a oferenda do Senhor em suas mãos, mantinham-se de pé, diante da Assembleia de Israel. E ele, concluindo a liturgia sobre o altar, realizava ordenadamente a oblação ao Todo-Poderoso. 16 Estendia sua mão para a libação e fazia a libação do sangue da uva. 17 Derramava enfim sobre as bases do altar, como perfume agradável ao excelso príncipe. 18 Nesse momento os filhos de Arão clamavam, faziam soar as trombetas de metal batido e produziam um imenso alarido como memorial diante do Deus Altíssimo. 19 Então o povo todo, ao mesmo tempo, se apressava a cair com a face por terra, adorando o Senhor seu Deus e fazendo súplicas ao Deus Todo-Poderoso e Excelso. 20 E o louvavam os salmistas com suas vozes, fazendo ressoar um canto imenso, cheio de suavidade. 21 E o povo suplicava ao Senhor Excelso, em oração diante do Misericordioso, até que se completasse a honra do Senhor e todos concluíssem o seu encargo. 22 Dizendo, então, do altar, ele elevava as mãos sobre toda a assembleia dos filhos de Israel, para dar a bênção do Senhor com os seus lábios e ter a honra de pronunciar o seu nome. 23 E todos reiteravam o gesto da adoração, para receberem a bênção do Altíssimo. Convite ao louvor. 24 Agora, bendizei o Deus do universo que faz maravilhas em toda a terra, exaltando nossos dias desde o ventre de nossas mães e agindo conosco segundo a sua misericórdia. 25 Que ele nos dê a alegria do coração e que haja paz em nossos dias, em Israel, para dias sem fim. 26 E Israel acredite que está conosco a misericórdia de Deus, para nos libertar em nossos dias. Nações detestadas 27 Duas nações minha alma detesta, e a terceira nem é nação, 28 26 que habitam no Monte Seir, e os filisteus, e o povo insensato que habita em Siquém. 87 Conclusão 29 Uma instrução de sabedoria e de disciplina escreveu, neste livro, Jesus, filho de Siraque, de Jerusalém, que derramou a sabedoria do seu coração. 30 Bem-aventurado aquele que for versado nestas palavras, quem as fixar no coração será sempre sábio. 31 Se as praticar, será capaz de tudo, porque o temor de Deus é o seu caminho. Apêndices. Ação de graças. 51 1. Oração de Jesus, filho de Siraque, vou glorificar-te, ó Senhor, meu Rei, e louvar-te, ó Deus, meu Salvador. 2 Vou dar glória ao teu nome, pois foste para mim auxílio e proteção. 3 Livraste meu corpo da ruína, da cilada da língua perversa e dos lábios que forjam a mentira, na presença dos inimigos foste o meu amparo. 4 Pois me libertaste, 3 Segundo a grandeza da tua misericórdia e do teu nome, dos laços preparados para me devorar. 5 Das mãos dos que procuravam tirar-me a vida, e das muitas tribulações que me rodearam. 6 Da fogueira sufocante que me cercava e do meio do fogo, onde não fui consumido. 7 Da profundeza do ventre e do abismo, da língua impura e da palavra mentirosa, e dos dardos de uma língua injusta. 8 Minha alma esteve próxima da morte. 9 E minha vida chegou perto do sorvedouro do abismo. E udeis por toda parte me cercavam, e não havia quem me socorresse. Eu olhava, procurando o amparo de alguém, mas ninguém aparecia. 11 Lembrei-me então da tua misericórdia, Senhor, e das tuas ações desde toda a eternidade. 12 Pois libertas aqueles que confiam em ti, Senhor, e os salvas da mão dos malvados. 13 E fiz subir da terra a minha oração, pedindo para ser livre da morte que se avizinhava. 88 14 E invoquei o Senhor, tu és meu Pai. Não me abandones no dia da minha tribulação e no tempo dos soberbos, sem ajuda. 15 Eu louvarei teu nome continuamente e o cantarei no meu agradecimento. Sim, minha oração foi ouvida. 16 Tu me salvaste da ruína, e me livraste do tempo mau. 17 Por isso, quero dar-te graças e louvar-te, e bendirei o nome do Senhor. Exortação 18 Na minha juventude, antes de minhas voltas pela vida procurei abertamente a sabedoria em minhas orações. 19 Diante do templo eu suplicava por ela, e até o fim vou procurá-la. E ela floresceu, como a uva prematura. 20 E meu coração depositou nela sua alegria, meu pé andou por um caminho reto, e desde a juventude segui suas pegadas. 21 Inclinei um pouco o ouvido e a acolhi. 22 E encontrei para mim a abundante da sabedoria, por meio dela fazendo grandes progressos. 23 Por isso, glorifico a quem me dá a sabedoria. 24 Porque resolvi pô-la em prática, procurei o bem e não serei confundido. 25 Minha alma aprendeu com ela a lutar, e na prática da lei procurei ser diligente. 26 Levantei minhas mãos para o alto e compreendi os seus mistérios. 27 Para ela orientei minha alma e na purificação a encontrei. 28 Com ela dominei meu coração desde o princípio, e por isso não serei abandonado. 29 Minhas entranhas comoveram-se à sua procura, de fato, um bem precioso adquiri. 30 Em recompensa, o Senhor me deu a língua e com ela o louvarei. 31 Aproximai-vos de mim, ó ignorantes, e reuni-vos na casa da instrução. 32 Porque ainda tardais nestas coisas, enquanto vossas almas sentem tanta sede. 33 Por isso abri minha boca e falei, vinde comprá-la sem dinheiro. 34 E submetei vosso pescoço ao seu jugo, receba vossa alma a instrução, pois aí está a oportunidade de encontrá-la. 35 Vede com vossos olhos que eu pouco trabalhei, e no entanto encontrei grande repouso. 36 Participai da instrução, mesmo se com muito dinheiro, e com ela ganhareis ouro em abundância. 89 37 Alegre-se vossa alma com a misericórdia do Senhor, e não vos envergonhareis do seu louvor. 38 Realizai vossa obra antes do tempo fixado, e ele, no tempo que é seu, vos dará a recompensa.